Bom dia. A igreja tem uma grande tarefa, como a gente tem visto, uma tarefa dada pelo próprio Senhor Jesus, uma tarefa humanamente impossível de ser cumprida. Nós, seres humanos, pecadores, falhos, não temos condições por nós mesmos de cumprir, mas a tarefa que Jesus deu à igreja, Ele a deu porque Ele mesmo a capacita para cumprir. Agora, o que impulsiona a igreja? Como é que a igreja ela pode estar sendo constantemente impulsionada a cumprir a tarefa que Jesus deixou? Como é possível a igreja caminhar na direção daquela ordem de Jesus Cristo? Façam discípulos. Como é possível a igreja fazer isso constantemente? Ou seja, discípulos se reproduzindo em discípulos. Porque além das nossas falhas, além das nossas limitações, nós ainda temos os problemas. Nós temos um ambiente hostil à igreja. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Nós vivemos no meio de um mundo onde as pessoas não querem ouvir, elas estão mortas espiritualmente e muitas vezes, na maioria das vezes, o teu testemunho a respeito de Jesus vai te render algumas coisas desagradáveis, se não sempre. Eu diria até que quanto mais claros e quanto mais objetivos nós somos em relação ao Evangelho, mais a reação vai ser contrária. Pessoas não são naturalmente amistosas em relação ao Evangelho. Elas podem ser amistosas, muitas vezes, até a certas programações que as igrejas fazem. As pessoas podem ir de boa vontade participar de jogo de futebol ou de eventos especiais e tudo. Mas eu estou falando especificamente do Evangelho. As pessoas são realmente hostis ao Evangelho. E como a igreja vai cumprir com a sua tarefa? Com as suas limitações, com as limitações que nós temos e com esse ambiente que nos é hostil. Nós estamos acompanhando a sequência desde que o Senhor Jesus se despediu ali dos seus discípulos, deixou essa tarefa, prometeu a vinda do Espírito Santo. Nós vimos o cumprimento dessa promessa, nós vimos como os apóstolos começaram a pregar, as pessoas começaram a se converter, e nós vimos como particularmente Deus usou uma situação de um homem aleijado desde o seu nascimento, usou aquela situação para que pessoas se convertessem ali. Não foram poucas pessoas diante daquele fato, porque Pedro usou aquela oportunidade e pregou. E nós vimos que Deus também usou essa situação para que agora pessoas contrárias ao Evangelho ouvissem o Evangelho novamente. Porque o Evangelho já tinha sido pregado por Jesus Cristo. E agora esses líderes que já haviam sido responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo, agora estão perseguindo os apóstolos. E nós vimos que Pedro e João, diante daquele tribunal, diante daquele sinédrio, eles expõem claramente a pessoa de Jesus. Os líderes tentam intimidar os apóstolos. Mas, ao contrário, ao invés de ficarem intimidados, eles dão um testemunho poderoso. E na última semana nós verificamos como os discípulos de Jesus carregam as marcas de Jesus Cristo. Aqueles homens, ao ouvirem Pedro e João, eles disseram: certamente, certamente eles andaram com Jesus Cristo. As marcas de Jesus estavam presentes na vida daqueles homens. A influência de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Depois de serem intimidados mais uma vez, para que não falassem mais: olha, então vamos fazer o seguinte, vão embora, mas não falem mais nesse nome. Nós não podemos fazer isso. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Tudo isso são as marcas de Jesus Cristo na sua vida. Muito bem. Agora Pedro e João são soltos. Vai acompanhando. Eles são soltos. E para onde eles vão? O que eles vão fazer agora? Ah, talvez Pedro, dessa vez, ele vai voltar a ser o velho Pedro. Talvez dessa vez Pedro vai dizer assim: ah, não, chega dessa vida, eu vou voltar a pescar, vou ficar lá com os meus peixinhos no mar da Galileia, que eu ganho muito mais com isso, essa vida está muito difícil. Quem sabe eles foram organizar uma marcha para Jesus. Vamos reunir aqueles milhares de pessoas que se converteram e vamos fazer aqui uma reunião no pátio do templo, para as pessoas verem quantos discípulos de Jesus nós temos aqui. Vamos dizer que eles estão sendo injustos. Vamos protestar. Nem uma coisa nem outra. O que Pedro e João vão fazer é ir de encontro aos seus irmãos. Eles os encontram e eles relatam as coisas que aconteceram, como eles foram intimidados, como eles responderam. E agora, adivinha o que o pessoal vai fazer? Orar. Eles vão orar. E neste retorno de Pedro e João para junto dos seus irmãos, para junto dos outros discípulos, nós percebemos que existe um abrigo seguro na igreja. Lembra que desde o início, lá quando a gente estava ainda no capítulo 1, e nós estávamos vendo as primeiras coisas que os discípulos faziam depois que Jesus se despediu deles, e eles ficaram aguardando aqueles dias. Quem é que está lembrado disso? Eles faziam duas coisas básicas. Eles estavam juntos e eles oravam. Aconteceu alguma coisa? Tem perseguição? O que a igreja tem que fazer? Se unir novamente e orar. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 4 e vamos ver a sequência dos fatos aqui. Vamos ver dos versículos 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja é impulsionada pela confiança em Deus. A igreja é impulsionada pela confiança em Deus. À medida em que a igreja vai confiando, ela vai seguindo adiante. E essa confiança, ela tem que ser constantemente renovada. E eu digo mais: os ataques que a igreja sofre, os ataques que os crentes sofrem, são, na verdade, muitas vezes instrumentos na nossa vida para nos levar para o lugar onde nós devemos realmente ir. E a igreja que estava se iniciando ali é uma prova disso. Deus sempre usou as perseguições à igreja para impulsionar a igreja a confiar mais nele e assim fazer a sua vontade. Nosso Deus é um grande Deus e nós temos nele todos os recursos que nós necessitamos. Muito bem, Eu queria que nós víssemos então três aspectos do poder de Deus nos quais nós devemos estar confiando e renovando sempre a nossa confiança. O primeiro é o poder de Deus na criação. Este pessoal aqui está orando ao Deus que fez todas as coisas. Não estão fazendo orações vazias. A igreja, quando ora, ela não ora sem sentido. A igreja, quando ora, não ora sem direção. A igreja, quando ora, não ora sem saber que está sendo ouvida. O crente, quando ora, ele sabe para quem ele está orando. E ele sabe que esse alguém que o está ouvindo é poderoso para atender as suas orações e vai atender as suas orações segundo a sua vontade. Estes discípulos que estão aqui reunidos, eles não ficam intimidados. Eu não digo para vocês que eles não tiveram nenhum receio. A gente nunca deve imaginar que nós não estamos lidando aqui com seres humanos. São seres humanos como nós. E até por causa dos seus receios e até por conta dos seus temores, eles se voltam para o único que é capaz de dissipar esses temores e de fazer com que eles continuem a fazer aquilo que é devido, aquilo que deve ser feito. Então a primeira coisa que eles fazem, procurar a Deus. Eles não vão procurar as autoridades, eles não vão criar nenhum movimento de reação, eles não vão fazer marcha, eles não fazem nada disso. Eles colocam diante de Deus. Agora, como é que nós temos acesso a esse Deus? Quem é que pode orar assim, como eles oraram? No versículo 24. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quem é que pode orar assim? Quem é que pode orar ao Deus que é criador de tudo? Ao Deus que é dono de tudo? Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa tem acesso a Deus? Não. Só tem acesso a este Deus, criador de todas as coisas, aquele que tem o Filho de Deus. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não tem o Filho não tem acesso ao Pai. Mas estas pessoas são discípulos de Jesus Cristo. A oração deles sequer menciona: Senhor, por favor, quebra o galho aí para nós. Senhor, resolve esta situação para nós. A oração deles parte do ponto de que esse Deus, ele não é só o Senhor de uma circunstância isolada. Ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor não apenas dos seus discípulos. Claro que ele é Senhor dos discípulos de uma forma especial. Mas este Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele pode fazer o que ele quiser. Ele não é só o Deus que faz todas as coisas, que fez, que controla, que sustenta. Mas é o Deus que pode fazer tudo aquilo que Ele quer. É por isso que Ele é chamado aqui de soberano. E nós cantamos isso. Quando nós cantamos isso aqui na igreja, isso para nós realmente faz sentido, porque nós conhecemos o Deus que é soberano. Sabemos o que significa Deus ser soberano. E a gente já tem falado bastante sobre isso. Porque somente um Deus soberano pode controlar as circunstâncias. Somente um Deus que é soberano pode impedir que coisas aconteçam, fazer com que coisas aconteçam, e quando ele não quer mudar as situações, ele tem poder para mudar os corações das pessoas. Ele tem poder para isso. E quem é a maior prova de que Deus tem poder para isso, senão o próprio discípulo de Jesus, que teve a sua vida, o seu coração transformado? Por que eu oro para Deus? Porque eu o conheço, porque eu confio nele. A nossa vida de oração, a vida de oração da igreja, reflete o Deus que temos. Um Deus de quem nós exigimos as coisas não é um Deus soberano. Eu sou o soberano, E ele é o meu garçom, que tem que me trazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Este não é o Deus da Bíblia, e esta não é a forma como devemos nos dirigir a Deus. Aliás, não podemos fazer isso. Um Deus que não é soberano é um Deus que eu tenho que ficar dando dicas para ele do que ele tem que fazer. Talvez eu não vou determinar, mas eu acho que eu tenho que dar algumas dicas. Eu tenho que explicar para ele, porque afinal de contas ele não conhece direito as coisas. A vida de oração revela o Deus que temos. Diante dos problemas, diante das situações inesperadas, diante das aflições, diante das perseguições, o que nós fazemos? Nós oramos. E como nós oramos? Quanto nós oramos? Em que sentido nós oramos? E quando oramos, o que esperamos que aconteça? Nós estamos esperando a resposta de um Deus que é dono de tudo, de um Deus que é soberano. Parece que estas pessoas aqui reagiram de uma forma corretíssima àquilo que estava acontecendo. Pedro e João chegaram contando tudo aquilo que tinha acontecido. E certamente essa notícia de que os líderes agora estavam empenhados em perseguir os discípulos de Jesus, é uma notícia alarmante. A perseguição, ela não ia parar por ali. E nós vamos ver que a perseguição não parou. A perseguição foi continuada. Mas como resistir à perseguição? Como resistir à perseguição? Senhor, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor controla tudo. O primeiro aspecto do poder de Deus é o poder de Deus na criação. O Deus que criou todas as coisas, nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. Não é um Deus qualquer. E quando nós temos qualquer coisa que temos que decidir, que precisamos de ajuda, é a Ele que nós recorremos. O segundo aspecto do poder de Deus é o poder de Deus na redenção. No versículo 25, no meio da oração, você vê que a oração deste pessoal era uma oração bíblica. Não era uma oração blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Era uma oração com conteúdo bíblico. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter palavras bonitas para orar, você tem que ter palavras de teologia para orar. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que há conteúdo por trás daquilo que eles estão orando. E quando eles oram, eles se referem inclusive à Escritura. Veja que aqui um padrão se repete sempre. Sempre que é falado da morte de Jesus, você viu que isso já se repetiu algumas vezes, é dito também que isto já estava escrito, de que isto já estava profetizado, já estava anunciado. Fazia parte do plano de Deus. Agora, o que eles estão orando aqui, veja, no versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Claro que Davi falou isso aqui num sentido bem presente para ele. Ele era ungido naquele momento como rei. E também é claro que isto que Davi escreveu ainda vai ter um cumprimento pleno no futuro, quando as nações da terra, realmente os governantes da terra, cercarem Jerusalém. Isso é um evento futuro, a gente não vai tratar disso agora. Mas o pessoal lá entendeu que também tinha uma aplicação na crucificação de Jesus Cristo, porque reis, governantes se reuniram. E aí eles aplicam aqui no versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos, quem é Herodes? O rei judaico que usurpou o trono lá naquela época. Quem é Pôncio Pilatos? O governador romano, com quem eles decidiram ali, um empurrando para o outro, na verdade, mas no final acabaram optando pela crucificação de Jesus. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios. Quem são os gentios? Os romanos, principalmente, mas outros que estavam ali também. E com o povo de Israel. Não sobrou ninguém aqui. Então, o que as pessoas estão dizendo, mais uma vez, por isso que eu não vou nem me aprofundar muito nisso agora, porque, na verdade, é um padrão que já vem se repetindo. Novamente, o que eles estão dizendo é, os homens tiveram a sua responsabilidade, eles tiveram a sua parte aqui. O que os homens fizeram a Jesus Cristo foi isto. E estas pessoas estavam envolvidas, governantes, governante de Israel, governante romano, povo de Israel, povo gentil. Quem estava ali concordou com aquilo. Quem estava ali em Jerusalém participou desta decisão. Participou daquela votação fajuta a favor de Barrabás, soltando um assassino para punir Jesus Cristo, alguém totalmente inocente. Mas, de novo, o padrão também se repete. Eles já tinham dito lá no início, soberano Senhor. Esse Deus que é soberano, ele não foi só soberano na criação do mundo. Ele não é só soberano para cuidar de algumas coisas que nós achamos que ele deve ser soberano. Ele é sempre soberano. As decisões são dele. Os decretos são dele. E entre os seus decretos está a morte de Jesus Cristo. Ele determinou isso. Olha aqui, versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Claro, o que os homens fizeram é o cumprimento daquilo que Jesus determinou. E essa é aquela velha tensão que a gente vem comentando aqui na palavra de Deus. Tem gente que tem muita dificuldade para lidar com isso. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Deus é soberano? É soberano. Seu plano tem que se cumprir? Tem e vai se cumprir. Mas então os homens ficam livres da culpa? Eles não usaram de maldade? Eles não usaram de nenhuma ilegalidade, de nenhuma injustiça? Sim. Mas eles realçam aqui. Tudo o que aconteceu foi porque o Senhor determinou. Existe poder de Deus na redenção. Senhor, presta atenção, eles estão orando. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem poder sobre a criação, mas o Senhor tem poder também, teve e tem, sobre a redenção. A morte de Cristo é algo dentro do teu plano. E não é um algo qualquer. É a redenção. É o plano de Deus para a salvação do homem se cumprindo. Será que esse Deus agora vai deixar com que o seu plano seja frustrado? Porque alguns líderes de Israel estão se opondo, estão perseguindo os crentes, os discípulos. Sabe, a gente precisa sempre aprofundar o nosso entendimento sobre a cruz de Cristo. O Senhor Jesus, ele foi crucificado porque ele foi rejeitado. De fato, ele foi rejeitado pelos homens. Mas o Senhor Jesus foi crucificado porque Deus nos queria salvar, redimir. E quanto mais eu consigo entender estes dois lados da mesma moeda, eu creio que assim como eles, nós também aumentamos a nossa confiança em Deus. Eu vou repetir mais uma vez uma frase que vai talvez ficar bastante gasta, não tem problema. Diminua a soberania de Deus. Tire algo da soberania de Deus e você vai perder algo da confiança nele. Um Deus que não é soberano, você não pode confiar muito nele. Mas quando eu entendo estes fatos, quando eu entendo a crucificação, quando eu consigo compreender todos aqueles fatos que cercaram a morte, a crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo, a minha confiança realmente aumenta. Nós vimos o poder de Deus na criação, o poder de Deus na redenção, e para encerrar, o poder de Deus na proclamação. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Considera, Senhor. Olha para o que está acontecendo. Deus sabia o que estava acontecendo? Sabia. Deus sabe tudo sobre a nossa vida? Sabe. Ele conhece os nossos problemas? Conhece. Conhece as nossas dificuldades? Conhece. Mas o quanto nós dizemos assim para Deus? Senhor, considera. Senhor, olha. Repara. Olha, Senhor. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão dizendo, Senhor, mata todos eles. Senhor, nós queremos vencer os inimigos. Queremos pisar Israel, Jerusalém. Queremos ter vitória. Vitória sobre tudo isso. Queremos proclamar uma grande vitória aqui. Senhor, nos dá isso. Derrota todos eles. Humilha essas pessoas. Nada disso. Senhor, considera as ameaças deles. Considera. Há muitas formas de perseguição. Eles continuaram sendo perseguidos. A grande maioria dos apóstolos foi martirizada. Até mesmo João, que o próprio Jesus já tinha dito que ele ia permanecer mais tempo do que os outros. Era desígnio de Deus que João vivesse um pouco mais. Mas ele foi perseguido também. E foi exilado lá na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Não foi vida fácil. Uma das formas mais atuais que eu entendo que a gente tem de perseguição é quando você se identifica como crente. Você se identifica como crente, você fala qualquer coisa que tenha a ver com a Bíblia, que tenha a ver com Jesus Cristo, que tenha a ver com a Palavra de Deus. E muitas vezes qual é a reação da pessoa? Negativa. O fato é que o Evangelho, ele sempre sofreu perseguições. Ele vai continuar sofrendo, ele não é unanimidade. A diferença é que os apóstolos sofreram perseguições com muito mais intensidade. A maneira como eles sofreram não é a mesma como nós sofremos hoje, vivendo num país livre, por exemplo, no nosso caso. Aqui no Brasil, pelo menos nos dias atuais, eu nunca ouvi dizer que alguém foi arrastado para fora da sua casa por ter pregado o Evangelho. Por ter declarado sua fé em Jesus. Mas isso não quer dizer que não tenha nenhum tipo de perseguição. Tem um tipo de perseguição que também é bastante cruel. É aquela perseguição em que você é colocado de lado, você é o diferente, você é o crentão, é o santinho. Ou vão achar que você é bobo demais, ou o contrário disso. O fato é que Deus está atento. Deus sabe o que está se passando. Deus sabe quando você está sendo sincero em viver e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a oração deles continua. Senhor, capacita os teus servos. Capacita os teus servos para quê? Para que eles continuem a proclamar corajosamente. Capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Ou seja, diante de tudo aquilo, o que eles pensaram? Precisamos de capacitação. Precisamos de coragem. E isso o nosso Deus pode nos dar. Mas precisamos também do poder de Deus. Esse poder que Deus tem demonstrado de maneira tão especial no início da igreja. Com sinais, maravilhas, Senhor, estende a tua mão para que por meio do nome de Jesus essas coisas continuem acontecendo. Lucas nos informa que em resposta a essa oração, o local onde eles estavam reunidos tremeu. Você já imaginou? Você está ali orando, você está falando com Deus e de repente tudo treme? O chão treme, as paredes tremem. Eu nunca vi isso acontecer. E realmente eu não creio que isso deva acontecer nos nossos dias, assim como aqueles sinais e maravilhas também não devem acontecer nos nossos dias da maneira como eles aconteciam. O que é claro não significa que Deus não faça coisas extraordinárias. E de modo nenhum significa que a gente não precise hoje do poder de Deus. Porque nós continuamos dependendo do poder de Deus para que ele toque os corações das pessoas, para que ele faça aquilo que é impossível para nós, para que ele faça o extraordinário, o sobrenatural. Assim como eles, nós precisamos da capacitação de Deus. Nós precisamos entender que de nós mesmos, nós não temos poder nenhum para fazer com que um morto espiritual renasça e viva para Deus. O verdadeiro evangelho não está na demonstração de força por parte da igreja, mas justamente o contrário. Apesar da fraqueza daqueles que pertencem à igreja, apesar de sermos seres humanos limitados como quaisquer outros, Deus, que é o autor do evangelho, ele sim é poderoso. Ele pode fazer as coisas acontecerem. Ele é que vai nos capacitar a agirmos e a falarmos de acordo com a sua vontade, e ele vai produzir os resultados. Sempre é assim que deve funcionar, que as coisas devem ser. Como é que a igreja vai poder cumprir a sua tarefa aqui na Terra? A igreja é impulsionada pelo poder de Deus. O Deus que criou todas as coisas e que demonstrou todo o seu poder, não apenas na criação, mas na redenção, e demonstra o seu poder ainda hoje na proclamação da mensagem. O que nós devemos fazer é refletir o Deus que temos. A nossa vida de oração deve refletir esse Deus, a maneira como nos dirigimos a Ele. Nós devemos buscar um entendimento claro sobre a cruz, sobre os eventos que cercaram a crucificação de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Nós temos que compreender como Deus foi soberano, mas temos que compreender também a responsabilidade humana que aconteceu ali. Os homens foram responsáveis. A sua maldade foi responsável por aquilo que aconteceu, mas tudo o que aconteceu deveria acontecer de acordo com os desígnios de Deus. Nós temos que procurar conciliar estas verdades, sem abrir mão de nenhuma delas, porque quanto mais nós compreendemos a respeito da soberania de Deus, a respeito da cruz e como a soberania de Deus se relaciona com a cruz, maior vai ser a nossa confiança. E nós devemos colocar toda a nossa confiança ao proclamarmos o Evangelho. O poder não está em nós, o poder está em Deus.